só falo aqui uma história qualquer de merda e enxovalho-vos com impropérios homofóbicos e começamos por aí. Ah, bom, o costume, então. Sim. En las nalgas de mandarín. Ora viva, amiguinhos! Bem-vindos a mais um episódio fabuloso da 8ª temporada das Nalgas do Mandarim. Ora, no outro dia eu lembrei-me de vocês, porque estava a ver um filme... Vocês quem? Eu e o Miguel tu ou e o Miguel? Não, não, tu e o Miguel. Okay, ok. Estava a ver um filme extremamente apanoeirado e pensei, olha, o Miguel e o Carlos haviam gostado disto por duas razões. Em primeiro lugar, é um filme parvo, não é? Super parvo de gaja. E em segundo lugar, tem um farol, não é? Que é uma forma fálica que nos faz lembrar daquilo que vocês mais gostam, que é baguetes de carne. Minha Bom, Nossa Senhora. E então, estava eu, fui apanhado nas tropelias do destino. E deste por ti, estavas coisas. A ver isso. Veio por mim, estava a ver um filme chamado The Light Between the Oceans, que em português chama-se Miguel, o mar entre os oceanos, não sei, aquilo acho que é um bocado linear, eu nem sequer percebo o que é que significa a luz entre os oceanos, porque é só um oceano, não é? Que é passado na Austrália, não há mais que um oceano ali. Chama-se A Luz entre Oceanos, acho eu. Pronto, e é um filme... que é um passado no final da Primeira Guerra Mundial, em que há um casal que é o Fassbender e a Vikander, ou seja, é o Magneto e a Tomb Raider e a Lara Croft Tomb lá se dizes a coisa bendita para outro amigo Tomb Raider, e é que ele passa-se no final da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, eles casam-se e o Fassbender é faroleiro, trabalha no meio e tem um farol. Pronto, o filme não é uma comédia romântica, é um drama histórico, muito dramático, com a Rachel Wells também. Uma coisa super dramática é faca e alguidar. Não é violento, mas envolve crianças. Mas é pesado. É pesado. É pesado, mas é aquele pesado para ires ver ao cinema com a namorada, não é o pesado de Serbian Movie. É um emocionalmente. Mas ele é faroleiro e ela é o quê? Ela é só uma gaja, porque outra, as gajas eram só gajas, não é? Ninguém fazia as mulheres mais do faroleiro nunca têm mas trabalho. Mas o faroleiro dá alto cenário um gajo ser faroleiro, caralho. Não é? O gajo, aquela merda é uma trabalheira do caralho. Um gajo diz que faroleiro é uma merda, mas depois vais ver aquele filme, o gajo está sempre ali ao lombar. Sim, mas eu acho que é daquelas profissões que elas derretem-se logo todo. Um gajo ser faroleiro. Mas hoje em dia os barcos ainda precisam de faróis, ou não? Com tanto GPS e tanta tecnologia, achas que sim? Mas já deve ser automático, se calhar. Sim, é tudo automático, mas na altura não, o gajo tinha que lá estar, ver as luzes, não sei o quê. Pronto, isto é 1902. O filme passa-se entre 1920, entre 1950 e tal, ou 60. Pronto, aquilo é passado num farol, ele é faroleiro, e eu pensei assim, epá, filmes passados em faróis, certamente haverá imensos. E há imensos filmes passados em faróis, ou filmes que, de alguma maneira... rodam à volta de faróis. Eu morei no Algarve, como eu digo todos os episódios, e as pessoas estão fartas de saber. Tipo, vocês são umas merdas, mas eu morei no Algarve. Eu ainda estou com as esperanças que essa história vai acabar de maneira que o episódio não seja sobre faróis. Mas pois, vai, continua, mas pode continua ser lá. Vá. Porquê? Com a esperança que não seja um episódio sobre faróis. Pode haver muitos, não quer dizer que seja interessante. Pronto, não, atenção. O que eu queria dizer era que havia um mito urbano não, aquilo era só um mito de saloio, em que se dizia que se desses três voltas à volta do farol a correr, qual o farol de Vila Real Santo António, começavas a sentir ao fim da terceira volta pontapés no cu, que eram os espíritos. O quê? Era os espíritos da Ayamonte. Sim, que vinham dar de pontapés no rabo. Pronto, o farol, isto tudo para dizer que o farol isso é a assombração mais pussy de sempre. Dava-te só pontapés no rabo. Pontapés no rabo, pá, tu assustas, tu apanhas pontapés no rabo. Era com biqueirões da Ascara. Claro, és biqueirões à espanhol. Chico, paf! Tu percebes, não é? Tu és meio espanhol, sabes como é que funciona isto? Os fantasmas e os biqueirões. Os caramelos. Exato. Pronto, isto para dizer o quê? Um filme, um episódio a falar de filmes com ou que revolvem à volta de faróis. Lighthouses. Se eu pensar que já era há maldições ou uma merda qualquer, não. E como nós estamos a falar de uma temporada sobre tops, temos que pegar em toda a nossa narrativa e transformá-la num top. Então, filmes com faróis. Bom, vou começar com um mau e com um muito mau. O mau, o muito mau, é um filme chamado Darkness Falls, um filme de terror de 2003. Mas que raio de top é esse em que há um mau e um muito mau? Pelo menos a qualidade de filmes com faróis que existe. Isto começa debaixo da água, este top começa debaixo da água. Ok. Depois é o Darkness Falls, que foi um filme que eu não me lembro bem, mas lembro-me que disse muito mal dele na altura do blog. Estava no início e que foi uma coisa que me deu volta ao intestino. E é de quem? Opa, ó Miguel, tu queres perguntar? Complicadas esta hora. Pá. É do Jonathan Liebesman, que é um jovem de barba e bigode que fez êxitos como Batalha de Los Angeles. Ah, nunca disto. Vi. Com a Michelle Rodrigues, não. Ideia. E fez Miguel, tu até viste este filme? Está aqui no Letterboxd. Vi qual? Este do Farol? Sim, o Darkness Falls. Uma estrela e meio. E também fez. E o Pedro deu 3. 3? Ah, estou se calhar gostei. Mas este gajo fez também aquelas tartarugas ninja novas, muito arranhosas. As segundas. As duas? Não, a primeira acho que é o Michael Bay, não é? Não, não, é produzido. Não. Então pronto, é este gajo. Este é que é o escolhido. Chosen One. Essas tartarugas são horríveis, meu. Sim, não vi, só vi pedacitos aqui e ali. Então, depois tem também aqui um terrível com o Serenity. Mas diz-me só uma coisa, este Darkness Falls é sobre o farol de Vila Real Santo António? Ou também tem aqui, imagina, estou a ver um fantasma. É o fantasma que dá os pontapés no cu. Fantasma da Diamonte. É esse filme, do, o Fantasma da Diamonte. Este, filme é, este filme é o da Fada dos Dentes, eu já me lembro disto, vagamente. Lembro-me só de ser a Fada dos Dentes. Lembro-me de deixar parvo por ser a Fada dos Dentes a má. Eu pensei que estavas a gozar, mas fui ver aqui a descrição e é dentes, mesmo. Este filme é muito a par, é? Um espírito vingativo toma a forma da fada dos dentes. É fodido. Opa, muito bom. Deve ser bom. Deve. O Pedro gostou. Depois está aqui um filme também que é o Serenity, 2019. Nós falámos há pouco tempo em off dele. Pois foi. Tem um farol, só para vos dizer que este filme é uma viagem alucinante aos confins. Este filme de nem sei de quê. Este filme. Isto já estamos no top ou ainda estamos debaixo? Estamos bastante. Bastante, ok. Isto é uma cena muito amarada. Este filme é uma tem o pior twist de sempre da história de cinema, acho que eu. Mas pronto. Mas é um filme que começa a meio. Sim. O twist começa a meio. Pronto. Entretanto. Temos aqui o ponto zero, que é o White House 2019, que eu, a mim não me aqueceu nem me arrefeceu. Irritou-me um bocado o William Dafoe e o outro vampiro. O Batman. Aquele a preto e branco, sim. Não é? Sim, e sim. E 4x3. Que tem... e para... Sim, que pá, podia ser um bom filme se os gajos não se envolvessem tanto naquele teatro. Vocês viram? Eu gostei, sim, eu vi. Não vi. Epá, eu gostei, mas aquilo chega a uma certa altura que é muito teatro. O William Dafoe nem se percebe um caralho que o gajo diz. Nem os ingleses, não é? Sem legendas, ninguém percebe aquilo. Pronto, e então vamos então começar o top. Eu em quinto lugar vou ver um filme, vou falar de um filme chamado Breaking the Waves, um filme de Lars von Trier. Muito complicado acerca de um senhor que fica entrevadinho e tem que pedir à sua esposa para pinar com outros homens. Nunca vi. Para se poder excitar. É duro. E tem um farol também. Para Lars von Trier. Sim, eles no início vivem num farol e aquilo é passar tudo num farol. Nem sei se ele não será faroleiro. Ok. Mas não é um farol daqueles faróis altos como do Lighthouse. É um farol que é tipo uma casa, tipo um forte. Tem que ser um farol com um elevador. Porque aqui, pelo menos a premissa, diz que o gajo é paralítico. É, ele fica sim, paralítico. Ele depois pede para os gajos depois pinarem com ela, né? E ele sim, vê. E a gaja, como o ama profundamente, leva sarrafada. É fila a virar a esquina. É só 3 horas. É um filme, filme é, para domingo à tarde. Claro, olha, quando for é só gravar a casa, vocês metam-lhe esse filme que ela vai adorar. Depois, em quarto lugar, eu colocaria o Annihilation. Sim. que não foi propriamente um filme que eu tenha amado, mas à medida que penso neste filme vou gostando mais. Desde quando penso nele, eu penso, se calhar houve ali qualquer coisa que eu na altura não gostei, mas o filme é fixe. Vocês sabem o que é? Foi aquele filme Netflix que estreou há pouco tempo. Sim, com a Netflix. Eu ia dizer isso mesmo, afinal, tu gostas destes produtos. Este é dos melhores que saiu da Netflix. Pois, né? Mesmo assim, ele não é nada de especial, porque isto perde-se muito em divagações e em simbologias, mas é sim, mas é, faz parte também da... Para mim, qualquer filme que tenha Natalie Portman, tem a Gina Rodrigues, tem a Tessa Thompson, tem essa gente toda, para mim está comprado. E o farol é lá na... Se bem que só dei 3 estrelas. O farol é lá na cena vistos, final, mas... não é? Ou não? É porque eles têm que ir a um farol, eles sabem, aquilo é uma zona... É uma zona, não é? Que fica coberta por uma merda qualquer ultradimensional ou extraterrestre. Uma espécie de bolha, não é? Sim, e eles detectam lá cientificamente, através dos sensores, que a fonte dessa merda toda está num farol. E eles têm que atravessar aquela geografia, que eles conhecem bem, mas está toda ela transformada, um bocado como este filme do... em que aquele filme com o Nicolas Cage, do A Color Out of Space. Do nosso é um bocado daquele género, Richard, em que qualquer coisa toma conta daquilo e transforma os animais e transforma... Sim. É, também tem essa vertente. Sim, vai fundindo um bocado a realidade, sim, não é? Sim. E o que nós conhecemos como verdadeiro, com outras concepções de ser vivo. A própria entidade exterior mistura-se com o que há e cria qualquer coisa diferente. Em terceiro lugar, tenho um filme de um realizador que eu gostava muito, que é o Jeunet. Que fez o filme que toda a gente se lembra bem e com muitas saudades, que é o Alien 4. O Alien 4 é o melhor, não é? É o melhor. Quando, é que, ficará, mas quando que... é que ficará bem dizer que o Alien 4 é o melhor? Para o Gagedo? Nunca, se calhar. Não, mais um ano ou dois. Mais um ano ou dois. Não é porque agora está um bocado na moda em pegar nestes filmes de merda e dizer que afinal são bons. Não, tem que ter que ir para a fila. Foi o Psycho 2, não é? O Alien 3. E também há alguma não, coisa que agora Alien, não o Alien 3 dizer é que... fixe. Este é que não. Mas é pena. Porque este filme tinha todos os meios envolvidos para ser bom. Não sei o que é que se passou. Que é um longo de mães de fiancelhos. Ah, nunca vi. Não sei como é que se chama. Um longo domingo noivado. Um longo domingo noivado, que é passado na Primeira Guerra Mundial. É um filme lindíssimo. É um filme que veio a seguir o Amélie, não é? Que o gajo estava com o estrelato todo ali em chamas. Mas é mesmo bom? Opa, é engraçado. Eu lembro-me que aquilo tem muita cena de passada em Paris, e antiga, reconstrução de época. E de facto tem umas cenas de um farol em que ela ia esperar por ele, porque o gajo desaparece e ela vai à procura dele. Tem piada. Pá, eu gostei dele. É uma história de amor à Gene, não é? Retorcida do ponto de vista narrativo, não é? Em vez de ir a dar para B, vai dar para B, mas andar para trás no alfabeto. Só em números, primos. Fica chato. Filme número 2. Shutter Island. Sim. Ah, boa esse. Pá, será preciso falar muito disto, não é? É o filme Scorsese com o DiCaprio, com os seus twists. Sim. Toda a gente diz, eu vi logo. Não. Ninguém viu. Não, é assim, não é? É um bom twist, mas não é um twist inovador, não é? Mas é um bom twist. Não, é um twist que te faz voltar atrás e rever o filme com outros olhos. Pronto, basicamente é isso. Mais do que o twist, é o filme todo, é muito bem feito. E em primeiro lugar tenho o The Fog, do Carpenter, que é um filme simples, não é? Com poucos meios, mas que manda cá para fora cagufa, muita cagufa. Relembra-me lá. O quê? É porque é na cidadezinha, não é? Aquilo é uma cidade de, que tem costeira. Que a tem costeira, um sim, que tem um farol e muitas das cenas são passadas nesse farol e à volta desse farol. E é nesse farol que eles veem o tal nevoeiro a aproximar-se, não é? Que depois desse nevoeiro traz uns fantasmas e umas merdas. Muito bem. Pronto, mas o farol eu é acho uma... acho que nunca vi o original. Deixa lá ver aqui, se já vi no Letterboxd. O original? O falso, não é? Com o gajo do Lost. Eu também só vi o falso, é barreto. O que é um fogo falso? Ah, um de 2000 e tal. Com a Shannon do Lost. Andava com o Said. É uma grande falha. Já também nunca vi. E vocês viram este Mordoso e nunca viram o do Carpenter? Uma coisa levou à outra e olha, um gajo. O Mordoso devia estar no cinema, já lembro porque é que vi esta merda. No cinema. Já, dei uma estrela. Dei Sim, uma estrela. Foi para o cinema esse fogo. 2005. Podre. Foi, foi. Acho que vi isto no cinema. 2005. Uhum. Portanto, dei uma estrela, deve ter gostado. E não me lembro de faróis, portanto, se calhar mudaram um bocado aí o background. E acho que houve uma série também do The Fog há uns anos. Ou The Mist. Estás a confundir com o The Mist. Se calhar estou. The Mist. Se calhar estou. The Mist é outra coisa, mas também é ótimo. Uma neblina fodida. Não, houve a série do The Mist também. Podes estar a confundir com isso. Pois deve ser isso. Isso é para o episódio do Stephen King. Bem, deixa-me pôr aqui o The Fog do Carpenter aqui na watchlist, que é uma falha grave. Atenção, que é daqueles filmes que vocês vão ver e vão dizer: que merda, porque de facto. É merda. É um filme super... Depois o Pedro vai dizer: vocês têm que calçar as botas de claro que sim, claro que sim. Porque aquele filme, basicamente, a única coisa que mete ali medo é o ambiente, percebes? Não tem meios. Tem só uma cena parva em que aparecem uns piratas lá no meio do fogo. Mas na verdade, o filme é o ambiente, não é? O medo daquela. O medo daquela neblina é que criou o filme. Pronto, agora os nossos ouvintes podem desligar, vão para casa, dormir. E eu também posso. Que este pessoal vai falar agora. Ai, que está a ficar tão interessante. Que bela ideia de faróis. Um episódio top de faróis. Não estás pronto, Miguel? Queres que entre? Entra tu, entra, filho. Está bem, olha, eu digo-te já que fiz um top muito diferente do teu, Pedro. Não usei nada que tu usaste. Aqui na pesquisa que fiz enquanto falavas, então. Quinto lugar, Demi Moore no striptease. Os faróizinhos acabadinhos de cor. Pá, um silicone top. Não sei se vocês. Acho que ela tinha acabado de fazer implantes mamários. Foi o primeiro filme. Mas não sei se eles apontavam para o mesmo, na mesma direção. Aquilo não devia estar alinhado. Não me lembro bem, mas lembro-me que aparecem várias vezes. E é pá, via-se claramente que era silicone, mas era. Eu lembro-me de duas coisas nesse filme: que é as mamas serem rijas que nem cimento. Isso mesmo, rijas, é? rijas. Parece que podias bater-lhe assim com um tijolo e o tijolo partia-se todo. E mandar portas abaixo, o que tu quisesse. E é o coisa, como é que ele se chama? O gajo que gostava dela, que entretanto morreu, como é que ele se chama? O Burt Reynolds, filme, não é? Burt Reynolds, sim. Ah, okay. Todo nu, calço com umas botas de borracha e besuntado em margarina. Eu desse filme só me lembro mesmo dela a tirar a cena e ficar com as mamas à mostra, não lembro mais nada. Pois é, ela queria a luta do filho, ou lutava pelo filho, estava separado, uma merda qualquer, e por isso é que ia trabalhar Eu sei que na altura foi o recorde de guito para uma atriz entrar num filme. E ela só mostrava as mamas duas vezes, acho. Não, mas ela está sempre com a de biquíni ou de roupa interior, aquilo está sempre top. Aquelas mamas. É que o filme devia chamar-se As Mamas de Demi Moore. O filme, não é? sim, sem dúvida. Não, mas eram. Bons faróis. Mas espera aí, são dois, não é? Já são dois. É quinto lugar está. Não, isto é pares de faróis, sim. Portanto, quinto lugar está posto. Quarto lugar, vou pôr os faróis da Salma Hayek. Fiquei aqui na dúvida se havia de pôr no Desperado ou na Ferida. Na Ferida. Porque na Ferida aparecem várias vezes os faróis da Salma Hayek. Mesmo com aquela unicelha, é pá, aqueles faróis. É o que o Carlos quer, é pôr o dedo na Ferida. Tem que ser no Desperado. Top. Tem que ser Desperado. No Desperado, mas o Desperado acho que aparecem menos. Acho que há uma cena que estão muito bons. Ainda não eram tipo aquele abuso que começou a ser quando ela passou ali nos anos 2000. Começaram a ser se calhar um bocadinho a mais. Estavam top. Sim, mas aquilo, depois começou, depois começou a ficar. Não, depois começou a crescer. Coisa fora de tudo. Nem sei se recentemente, depois do Frida, que Frida foi para início de 2000, se ela mostrou mais as mamas. Opa, ela apareceu naquele. O Guarda-Costas do Guarda-Costas, aquele filme em que. Ah, sim. E apareceu. Não, as mamas, acho que não. Mas ela aí faz um papel engraçado. Ela até nem pode andar, agora não pode andar de mini saia, porque senão vê-se-lhe as mamas. Ok. Ok, muito bem. Terceiro lugar, pus aqui um execo. E vou explicar como é que pus um execo. Um filme que eu vi quatro e faróis. O outro não vi. O outro é só porque é uma cena muito famosa. Portanto, em terceiro lugar temos a Eva Green nos Sonhadores. Ok, em que ela, o irmão, e acho que era o amigo do irmão, já não lembro se era amigo dela, se era amigo do irmão, fazem ali umas malandrices o filme todo, acho que em Paris. Opa, Eva Green, em qualquer filme que ela entre, acho que ela mostra as mamas. Não, mas neste... Mas o Dreamers, tudo, o Dreamers mostra... podes também guardar para o episódio em que sol de Matagal. É também, Matagal, banheiras, menages, tudo e mais uma coisa. Epá, pronto, este eu vi e pus, pus a Jennifer Connelly naquele hotspot que nós já falamos aqui algumas vezes, mas que eu nunca vi. Mas vejo o GIF animal. O GIF já vi muitas vezes, tenho que ver. Mas agora é Eva Green, depois também está muito bem no aquele 300 podre e no Sin City também falso, a também, sempre a mostrar mamas, sim. Claro, mostra. No 300 mostra isso. De certeza, e no Sin City é aquela cena um bocado a preto e branco e assim com muita sombra, mas mostra também. Ok, muito bem. Depois, então, segundo lugar, também tive para um ex-eco, não ia deixar-te isto amigo, fora. Isso é que foi uma festa. Exato. Primeiro lugar são 5 empatadas. Exato, tive para um ex-eco também. Então pus a nossa amiga Nádia no American Pie 1, que é o filme Shannon Elizabeth. Exatamente, vi essa gaja no Comic Con com a Tara Reid. Foste ao Comic Con, não? Até não fui, no Porto. Eu não sabia que tu ias à Comic Con, não é? Fui 2 anos. E ela foi lá fazer o quê? Opa, filme, porque ela andou com um gajo que é lá um dos patrocinadores e apresentadores da Comic Con e ela estava lá com a Tara Reid, não sei se era um painel, devia ser um painel qualquer sobre American Pie. Mas a Tara Reid envelheceu muito mal, não sei como é que não, esta as duas estavam um bocadinho, mas a Tara Reid está pior. A Tara Reid é tipo as mamas da Mimi Moore no striptease. Não, mas, muito pior. Mas foram umas pancadas com bastões de beisebol, não é? Não, e postas por um daqueles médicos da candonga. Porque aquilo, ela nem senta. Ela tem um vídeo muito famoso, uma passeira vermelha que está com as mamas à amostra e nem percebe que está. Foi operada por aquele Igor do Frankenstein Jr. Exato. e voltando então aqui ao segundo lugar, ex-eco. Umas maminhas que eu nunca me esqueci, que foi a de Dennis Richards no Wild Things. Tanto na cena da piscina com a Neve Campbell, como numa cena que eu estive a ver hoje à tarde aqui no Pornhub. Toc, toc, toc, toc, toc. Não, calma. Não foi com o intuito. O pica-pau amarelo. Não foi com o intuito recreativo, foi com o intuito de pesquisa. Claro, já é o pica-pau amarelo. Que é uma cena com o Matt Dillon, acho assim que ele se chama, com champanhe e a gaja, é pá, sem poder. Ah, lá no. Sim, sim, no quarto brutos. Dele, não é? Aquilo é até um homenagem, também está lá a Neve Campbell, mas a Neve Campbell, pronto, tem sempre cuidadinho, não mostra nada mais do que ali as costas e o rabinho, mas pronto, mas a Denise foi à campeã. Pronto, em primeiro lugar, conseguem adivinhar? É uma série, alguém chega lá, eu vou ter que dizer. Ah, deve ser Baywatch. É o Pretender. Não, eu só contei, mas os faróis estão a funcionar, ou seja, faróis à mostra, faróis ligados. Não é Pretender, não é MacGyver. Uma série, um episódio, o que é que vemos à cabeça quando falo de mamas? É aquela gaja que tu gostas muito. Quem? Aquela que apanhou no pacote no barco com o Patrícia dos Matulitos. A Pamela Anderson. Não. A cena em que aparecem verdadeiramente as mamas todas à mão. Numa série? Vocês viram e adoraram. Sim. O Pedro já partilhou esse gif, não sei quantas vezes. Ah, já sei. É a da Dário, não é? Claro, no True Detective. Que mano. Oh, é verdade. Olha. Até me levantei agora. Já partilhaste. Estou de pé agora. Não, isso não são palmas, pera. São. Não é mesmo coisa batendo a perna. Toc, toc, toc. Fica pão amarelo. Pronto, tive que pôr este em primeiro lugar porque eu fiquei completamente apaixonado pela Dadari nessa cena com o Woody Harrelson. Pá, foi uma coisa do outro mundo. Sim. E portanto, o meu top de faróis foi este. O que é que eu tenho aqui de menções honrosas? Tenho o Total Recall, né, que são 3 maminhas. Claro. Tenho Eva Mendes também em qualquer filme, mas não me lembrei assim de um em que aparecessem os faróis todos. Se calhar deve ter aquele que eu não vi, o Eon the Night. Acho que é com o Phoenix. O Eon the Night, não sei se ela mostra. Eu se acho que no dia de treino ela aparece nua. Ah, tenho ideia que sim. Agora falaste disso com o Denzel Washington. Sim. Bem, não sabia, não tive paciência para pesquisar, portanto pus aqui Eva Mendes em qualquer filme. E a última menção honrosa, o Azamat Bagatov no Borat 1. Também tem umas boas mamas. Está engraçado. Não funcionou. E há também aquela que entra no Gone Girl, que é a amante do Ben Affleck, sabem qual é? Uma Emily qualquer coisa, que entra num videoclipe muito conhecido de música. Não apanhei nenhuma referência. Sim, já vi o Gone Girl e gostei muito, não estou a ver quem é. Emily Ratajkowski. Ela é Gone Girl. Ela entra no Gone Girl. Sei, apanhei as todas. Mas os faróis, mas os faróis dessa são faróis de novo. Não, é, mas ela tem mais ou menos. Que... Já tinha 18 anos nessa altura, 18, 19, não é? Agora está velha. Já cresceram? Já cresceram os faróis? Já pôs faróis LED? Eu acho que vale aí. A pena. Pela minha memória, pronto. Está bem. Claro. Foi okay. Um bom top. Gostaste? Foi melhor que o do Pedro. E o meu? E ao menos não pus aqui pontapés no cunha e amor. Ok, pronto, está bem. Faróis. Era desvos foda. Vá, Miguel. Teu. Volta lá à seca dos faróis, Miguel. Vá. Então, faróis. Para começar... Eu lembrei-me de uma cena do. Em quinto. Eu não sei que não tenho menções a rosas, nem debaixo d'água. Tenho só logo o quinto lugar, que é aquela cena do Dumb and Dumber, quando ela se está a despir e quando ele olha para as mamas e vê dois faróis, porque depois percebes que ele estava a adormecer e que estava a vir um caminhão contra ele. Okay. E vê então. Está a começar melhor que o do Pedro. Então não há faróis de carros? Também. Então, mas estás a falar. É que tu estás a falar de faróis de carros ou estás a falar de faróis de mamas? É a transição. É a ponte. É a fazer a ponte. Okay. Fazer a ponte entre tops. É, não ando aqui a dormir. Depois. É faróis. Tu estás a fazer faróis. Quarto exatamente. Lugar, o Bumblebee. Que é aquele. Um é o novo Transformer. Um Transformer a solo. É o Transformer a solo, que veio trazer um bocado a estética original da coisa, e os fanboys ficaram todos de pau feito, e que tem os faróis exatamente no sítio dos mamilos, se vocês repararem. O Bumblebee, as mamas do gajo são mesmo os faróis. Isso é bastante engraçado. Depois, em terceiro lugar... Falar em pau feito, peraí, é um terceiro lugar de falar em pau feito, estou aqui no Instagram da Emily Ratajkowski e está grávida, só para os nossos ouvintes. Está grávida. Tá. E por isso as maminhas estão também um bocadinho maiores. Ok, podes continuar. Vou continuar aqui no Instagram. Em terceiro lugar, tenho uma cena de um filme que eu não gosto especialmente, mas que a cena é bastante boa, que é O Conselheiro, do Ridley Scott. Ai, é também daqueles filmes que daqui a uns... Ah, é cena da Cameron Diaz, né? No capô. Pronto, ela está... Já viste, Pedro? Não posso dizer que sim. É daqueles filmes que também daqui a uns anos vai ser cool. Foda-se. O melhor filme do mundo. Sim, uma estrela. Sim, também testei. Mas pronto, o Javier Bardem leva lá para o meio da mata, acende os faróis do carro e ela sai do carro, vai para cima do capô e... Isto. E lamba qual lamba o vidro? Né? Espeta a xota no vidro, faz a espargata e espeta a xota no vidro. Então, aí é como caralho. Yeah. E deixa aquilo tudo cheio, não é? Memorável. Depois, segundo lugar, Jurassic Park, porque acho que joga muito bem com as luzes dos carros, neste caso dos jipes. Mas isto é um top de faróis, não é? Isto é um top de faróis. Sim. Faróis. Estás a falar de faróis? Estás a falar de faróis? Estás a falar de faróis? Não, mas é bem lembrado, tem lá uma cena com os faróis apontados. Quando o T-Rex passa a primeira vez, e mesmo depois quando o Nedry cai lá naquela mini cascata d'água e depois tenta puxar o Jeep com o carro, os faróis estão sempre muito, muito presentes antes de ele ser devorado depois por aquele dinossauro que já se sabe que hoje é completamente diferente. Estou a gostar desse top de faróis. Primeiro lugar é o Lost Highway, do Lynch, pronto, que acho que é... É faróis o filme. É inevitável, não é? São os faróis que acabam por desenhar um bocado a imagética e todo o ambiente que conduz o filme. Não é? Acho que é daquelas imagens. Fazer um top de farolinhos sem pôr o Christine, não percebo depois, como. Depois, o Christine tem um problema que eu vou confessar que nunca vi. Eu também não, mas quer dizer, quando penso em farolinhos, é o Christine. Não, mas eu. Não vejo mais mas nada. Podem falar do Christine, eu nunca vi, infelizmente. O Christine tem de facto uma cena muito engraçada com faróis, que é uma altura em que o gajo, alguém destrói o carro todo, não é? O puto que arranja um carro antigo e alguém destrói o carro todo e o carro depois monta-se sozinho. Parece que é uma cena invertida, não é? O carro a ficar direito e com os buracos a desaparecerem. E tem de facto uma cena engraçada com faróis, não é? Porque quando o carro está todo montado, os faróis incidem no rapaz e vejo assim o rapaz de costas com a silhueta dele, com o carro à frente todo iluminado em toda a sua glória. Diria que sim, seria um concorrente top 2 de filmes de faróis. Ou um vá. Depois também, eu disse que não ia fazer menções honrosas, mas posso falar do Death Proof, do Tarantino também, na mesma onda, ou do Holy Motors também, que o Carlos gosta muito. Que é um filme esta merda toda. Deixa lá as menções honrosas. Que também utiliza esta... Pronto, esta imagem... No fim, as limusinas ligam as luzes. Sim, mesmo no próprio filme, e também às vezes muito na promoção, nos posters, não é? Os faróis, no Holy Motors os faróis são os olhos da silhueta dele, e também no Death Proof é o carro e depois os feixes de luz, ou seja, são sempre elementos muito presentes. Tipo os olhos da alma. É quase. Uhum. Não sei se querem acrescentar aqui algum filme aqui a este top dos faróis que interessa. Não, talvez para a próxima eu ser mais específico em relação a isso. Acho que ficou melhor assim do que darmos três tops de faróis. Mas em relação aos faróis. Queres fazer um top de faróis portugueses ou não? Ninguém preparou um top de faróis portugueses? Preparei. Os mais bonitos, então vá, Pedro, diz lá. Em quinto lugar... Vila Real de Santo António. Vila Real de Santo António, não é? Quem é que não gosta de apanhar nos bicarões? Já entraram no farol? Já entrei. Eu nesse nunca fui lá acima. Nunca fui lá acima. Levaste um pontapé no cu do espelho. Exato. Só dei duas voltas e meia e caguei sem. Mas esse, eu ponho esse em quinto lugar. Em quarto lugar ponho o farol. Eu acho que não conheço mais nenhum. Há um ali na zona do Leiria. Muito engraçado. Lá no meio do. Aquelas praias do Leiria. Como é que se chama aquela merda? Não interessa, para as engarias ninguém vai, a água é fria. Não conheço mais nenhum. Há o de Cacilhas, não é? Há o da Barra, em Aveiro. Ah, olha, esse conheço, sim, esse é fixe. É. Eu só conheço um banco que entrei lá, que era na minha ilha de Santa Maria, que é o Farol da Maia. Deixa lá ver se eu puser no Google se aparece, que é um farol muito giro. E que tem uma estrada muito apertadinha para lá chegar, e que já caíram lá dois carros que morreram as pessoas para lá chegar. Ah, isso é... é a única história que eu posso contar. Farol, deixa lá por aqui. Há dois filmes com faróis que tu não falaste que eu gosto muito. Um é o Moonrise Kingdom, do Wes Anderson. Ah, olha, que sim, é um belíssimo filme e que eu vi há pouco tempo e que acho que é dos meus filmes. É dos melhores, se calhar, dele, sim, não é? Sem grandes e merdas. Depois outro que é o Pete's Dragon, que é um filme da Disney, o original, que tem uma belíssima canção no farol, e o farol é um elemento decisivo no filme, e a parte final é toda no farol, para depois conseguir que os barcos cheguem, porque o farol entretanto apaga-se e o dragão tem que ir lá. E é lá também que é cantada a música Candle in the Water, que acho que é belíssima. E são dois filmes que tenho muito presente com essa imagem dos faróis. Nunca vi, já percebi, quando estava aqui à procura, a elaborar a minha lista, que esse filme é muitas vezes referenciado, mas nunca vi. Tens que ver. O original vale a pena, o novo é uma porcaria. É um animado? É animado tipo Roger Rabbit, sim. Ah, ok. Pronto, muito Carlos. Bem. Olha, estava aqui a ver Farol da Maia, chama-se Farol de Gonçalo Velho, número de identificação nacional 680, portanto deve haver pelo menos 680 faróis em Portugal. Portanto, nós é que somos meus mincultos. E só tenho mais uma coisa a dizer, que estamos a falar de faróis. Sabem o que é que um seio diz-se para o outro? Diz lá. Eu sei o que é que tu fizeste o verão passado. Está muito engraçado. Só uma última pergunta. Vocês preferiam ser faroleiros ou moleiros no moinho? O faroleiro é uma merda muito mais romântica, não é? Do ponto de vista literário, é muito mais romântico. O que é que o moleiro faz? Faz farinha. É uma merda. O que é que um faroleiro faz? Nada, está só a garantir que a lâmpada não se funde. E o faroleiro é mais a cena também das camisas de malha e não sei o quê, mais para o cenário, não é? O moleiro, sim, o moleiro é um bocado, tens aquelas toucas e não sei. O faroleiro é um gajo que está com uma camisa de malha, com barba por fazer, com uma cena de café ou chocolate quente na mão, quando está frio. um moleiro é um gajo que trabalha de caralho, porque é preciso andar a pegar naquele grão, não é? E transformar aquilo em farinha. Isto não é, não é estar ali a olhar para aquilo com café na mão, é dar o corpo ao manifesto. Como é que se chama a profissão daquele gajo que faz tipo o giz à volta dos corpos mortos no chão? Também é uma profissão porreira. Lembraste? Será que é preciso ter um curso para fazer essa merda? Ou vai, giz, ou vai tipo, haver volta? Piada? Tens que ter, tens não, um curso, tens que ter um curso de artes. De artes, né? Para desenhar o gajo no chão. Sim. Será que é um gajo específico para fazer aquilo? Ou qualquer polícia? Não, é o primeiro polícia qualquer. Não, deve ser tipo os estagiários do CSI. Aquilo há de ser a malta que não recebe. Essa merda. Deve ser a malta. E o giz será especial? Tipo, para não desaparecer com a chuva e o caralho? Ou como é? Deve ser especial, sim. Não é daqueles da pré-primária. Cinco filmes em que um cadáver é contornado a giz. E o número um e convidar é um polícia para o episódio para falar sobre essa. O número um é aquele do Naked Gun, lembram-se? Ah, como é que é? Que o gajo muda de sítio, não é? Ou não? Ah, sim, o gajo. Não, é depois... o O.J. Simpson cai para a água e os gajos metem aquela merda na água a boiar. Eu tinha ideia de haver uma brincadeira com essa merda de giz, sim. Já não me lembro. E vai haver o novo tá Naked Gun, viram? Com o Liam Neeson, pois, se calhar. Pois, com o Liam Neeson. Qual é a vossa opinião? Que não. Pode ser que seja parecido com as... É uma merda. Eu já me estou... Eu acho que já me indignei. Como é que tu podes dizer uma merda se ainda não puseste nas botas de 2022? Só depois, nas botas de 2022. Não, eu também sou, eu sou completamente contra, nem pensar. Eu acho piada. O Pedro acha que isso é uma merda, mas o, aquele que a gente falou outro dia, do Eddie Murphy... É que se chama? Não, o Príncipe de Nova Iorque, o caralho, já vai ser espetacular. Não, tá eu vou pegar em toda a tua insolência e enfiar-te no rabo ao dizer que o Naked Gun é o Wesley Nielsen. Só. É verdade. Percebes? Pronto, e os diálogos e a maneira como aquilo é escrito. Mas não é um filme que possa ser outra pessoa a fazer. Muito menos o Liam Neeson. Claro. Que todos nós conhecemos pela sua famosa carreira como comediante. Acho que ele nunca fez assim uma comédia, pô, não? Não. Ai, capaz de ter feito, não sei. Já é, fez, não. Não, fez O Amor Acontece, mas eu estou a falar mesmo um papel cómico. Não creio. Não se livra do Amor Acontece. 145 filmes há de ter feito qualquer coisa de comédia. É o Tekken 3. É para rir. Para maiores de 12. São todos bons. Nunca vi. Ted 2 está aqui. Ah, o Ted está um bem. De maneiras de morrer no Oeste. Ah, sim, ok. Ah, mas ele não é o comediante. É sim, um, exato, a cena é que ele. Fita. Dead is Home 2. Que é isso? O papá chegou a casa 2, não sei. Que essa merda. Não achas super deprimente quando há um filme que nunca ouviste falar? E há o 2 e o 3. Pá, não é que um gajo seja um farol, não é? De conhecimento cinematográfico. Pá, mas vamos seguindo o que vai saindo. Não, é? Pá, não e às vezes nestas comédias é completamente fora, não tem nada a ver, é super improvável, não é? Haver sequela e tu vais ver e são sequelas que saíram no cinema e tudo. Como aquela dos Bad Neighbors ou não sei o quê, com o Zac Efron e o outro gordo, ao 2, meu. Como é que é possível, né? Sim, em que eles vão pedir ajuda ao Zac Efron, agora já são amigos porque há umas vizinhas ainda pior e depois é rir. Então, olha, filmes que um gajo às vezes vê, mas são tão genéricos que tu até pensas que imaginaste ou qualquer coisa. Há um filme com a Cameron Diaz e aquele gajo que fez o How I Met Your Mother, que é o Sex Tape. Já viram assim? Ah, mesmo? Vi um bocadinho no outro dia, ao final só. Nunca vi. No outro dia apanhei isso, se calhar como tu, não é? No canal do Cabo. Sim. Que essa merda está sempre a passar. E também havia o final, que é os gajos a verem a sextape. E eu acho que eu tinha visto aquilo há uns anos atrás. Epá, e tu pensas, não estou a falar se o filme é bom, se é mau. É daqueles filmes que tu, aquilo faz parte na tua cabeça só como uma recordação numa área do teu cérebro que pode bem ser verdade ou imaginação, não é? E tu vês, ah, olha, afinal existe, não imaginei. Nesse filme tem arte. Eu só vi também a parte final, que o gajo salta lá para impedir que os gajos divulguem a cassete, né? Que o gajo, que eles fazem uma cassete foda e depois metem na cloud, eles, não é? E sim, é eles metem na cloud e depois oferecem ao Natal. No Natal oferecem iPads aos amigos todos. Ai. Mas os iPads vão todos com a conta deles e está sincronizado com os fecheiros. E depois eu não sei porque é que eles não apagam o fecheiro, não, se entrava depois não, com uma pena, umas merdas assim. Só para dizer, só para o pessoal ficar com aquela cena de pau feito a dizer, ui, a câmara um dia já fudeu. Não é? Basicamente, é mesmo só isso. Tudo bem. Estava aqui a ver Demi Moore no, na edição espanhola da Penthouse, 1981. Olha que bem, e está uma bela maneira de ocupar o tempo. Está sim, senhor. É melhor que estar aqui a falar. Já acabou? Muito bem. Já. Não, deixa-me só, antes de acabar, deixa-me só ver ela no striptease. Não, no striptease está fortíssima, mas esta foto que eu tenho aqui de 1981 ainda está melhor, vou-vos mandar. O problema dela no striptease nem era só aquelas mamas de cimento, não é? Tu sabes que se pegasses no martelo e batesses nas mamas dela, fazia pem, pem, não é? Sabes que é esse barulho que faz. Não, partias o martelo. Sim, mas... Não é só isso, é que ela, o corpo dela, eu, há uma coisa que eu não gosto muito, não gosto nada, que é mulheres com tonificadas, sabes, com anotar-se os músculos da barriga. Não, mas aquelas mamas são dela, muito musculadas. Não, as do striptease não são. Não, foi o primeiro filme após ela ter posto minhas novas, que eles são duríssimas mesmo. Mas é aquelas mamas daquelas pornadas de 1987, não é? As primeiras cenas, até vias o... Uma cicatriz zorra de baixo, sempre. Mas vejam esta tapeçaria de 1981 que eu vos mandei, de Demi Moore. É só pôr Demi Moore Penthouse no Google. Não, já repararam ouvir. Que nós todos, belo tapete, todos da Real, os episódios sei. Desta season falamos da Demi Moore. No último falámos... É verdade, vai ser o easter egg. É o talismã, egg, é o talismã. Moore nos episódios é, todos. É tipo o Gil da Expo, só que é o Demi. Não, a season final é uma entrevista. Olha, com a Demi Moore. Nós a falar. Hello, Demi, how are you? É Demi ou Demi? É Demi. Demi Moore. Do you want... Today we are talking about Mategal. So about your Mategal in 98. Your photos in the penthouse. Mas qual é o vosso filme preferido Mategal dela? Acho que já perguntámos isto várias vezes. Pá, já que, já que mantendo-nos no tempo, tempo dos faróis, no tempo dos faróis, vamos ver qual é o nosso filme preferido da Demi Moore. Letterboxd. Demi Moore. 57 filmes. Quantos é que viste? Vi, deixa lá pôr aqui, 7. 7? Eu vi 9. Também vi 9. Ora, o que é que eu vou escolher daqui? G.I. Jane, não. Eu gosto de G.I. Jane, já não vejo há muito tempo, mas... Epá, eu sou de G.I. Jane é de alguém conhecido, é do Ridley Scott, claro. O que é que eu ainda vou ver? Eu não vi, né? O único filme que eu posso considerar dela é um do Woody Allen, não é? O Deconstruction. Ah, eu vi mais. Eu vi a Construction Hell. Eu vi esse também. Vou e vi a Jurada. Já viram? Não, a Jurada nunca vi. Eu também aparece-me pouco só a ver 9 filmes de Demi Moore. Vou pôr a Few Good Men. Disclosure, Indecent Proposal. Uma questão de honra. Sim. Ou striptease, também posso pôr striptease. Já não me lembro, mas lembro-me das mamocas, por isso é que deixou marca. É pá, não tenho. E o propósito é indecente. É fixe. É com o Woody Harrelson, não é? Dão-lhe $1 milhão para gajo apinar com outro gajo, ela apina com o striptease. Já não me lembro desse. Eu vi assim no cinema. É o Robert Redford, vai lá e diz: olha, Pedro, deste 3,5 estrelas. Sim, mas não achei mal. Aliás, essas ainda devem ser das minhas importações do IMDb, muito antigas. Assim. É, o Robert Redford oferece $1 milhão ao casal para dormir com ela. Dormir. Tem que ver isso. Watchlist já. Epá, eu se calhar vou escolher o Ghost, meu. Epá, por incrível, por muito assustador que possa parecer, eu também vou ter que escolher o Ghost. E depois ela tem um filme muito fixe que eu já vos tinha falado, que é o Mortal Thought, que ela mata o Bruce Willis. Que era o marido dela, na altura. Onde é que está esse filme? Mortal Thought, Pensamentos Mortais, acho eu. Ah, está aqui no, na zona não. obscura da internet. Está na Dark Web. É engraçado, já não vejo desde a altura que o aluguei, mas... É engraçado, dei uma estrela e meia no Letterboxd. Não, deu 2,5, estou a brincar. Está bem, bom episódio de faróis. Vamos ver o filme mais... Estamos à espera. Qual é o vosso filme preferido do Harvey Keitel? Do Keitel? Harvey Keitel. Eu vi 25. Ah. 25 filmes do Harvey Keitel. Tem que ser... Ui, tem aqui filmes muito bons, caramba. Tem, são bons, são. Este gajo tem... Ou Bastardos ou o Grande Hotel Budapeste. Vai ter que ser um destes dois. O único filme mau do Harvey Keitel que eu tenho aqui é o Ridiculous Six. Lembram-se disso? Nunca vi. Eu acho que o meu filme preferido do Harvey Keitel há de ser o Bad Lieutenant. Harvey Keitel em que... Ah, é do Abel Ferrara, não é? Sim, não sou, sim. Não como sou Harvey, fã. Como Harvey... Viste aquela cena do gajo todo nu? Sim. Com a gaita de fora na igreja. Este filme é duríssimo. Sim, sim. É complicado. Eu acho que escolho o Smoke. É um filme que eu gosto muito. O Abel Ferrara é tudo complicado naquele homem. Sim. O Smoke é um filme que ele tem uma tabacaria. Smoke. Onde é muito está? Giro. Foda-se, tu vês sempre os que aparecem cá para o fundo. É um filme bestial. Pois acho que houve... Holy Smoke, é isso? Há o Smoke, há o fumo e há o fumo azul. Este é Holy Smoke, a Kate Winslet, é isto? Não. A última tentação de Cristo. Eu gosto muito, mas não me lembro dele lá. O que é que ele faz? Nunca vi. Nunca viste? E tu, Carlos? Também não. Deve ser o gajo que mete os pregos. Foda-se, eu dei 5 estrelas a este filme. Eu nem encontro 5. O Smoke. Foda-se, Miguel. O Smoke está mais para baixo. Deve estar no fim dos filmes, meu. Já corri o Letterboxd todo e não encontrei esse Smoke. Bem, vou ter que escrever aqui Smoke. Não, mas o gajo realmente tem muito bons filmes, pá. Porra. Também. Tem. Ligou-se também ao Tarantino, ao Scorsese, Wes Anderson. O gajo também é um tipo de ator que tem um casting muito bem definido, não é? Há malta que, quando alguém está a ler um guião, pensa: olha, este gajo é o Harvey Keitel. Yeah. Também fez o Fátima, já viu um Fátima? Não. O Fátima de Tuga. Ele entra. Passado aqui em Portugal. Entra, é o ator principal, mas o filme não é português. Okay. O filme, eu só vi para aí 10 minutos, porque aquilo começa em Coimbra, lembras-te? Até já mostrado, já. Começa em Coimbra, aquilo tem um plano assim por cima, com o CGI a transformar Coimbra numa cidade dos anos 80. E depois, no fim, desemboca numa zona de Coimbra que é Lisboa. Que não tem nada a ver com Coimbra. Pronto. Então, amiguinhos, até à semana. Até à próxima, malta. Vocês querem, mandam mails e mensagens a dizer: façam episódios compridos, que eu quero. Eu quero. Às vezes tenho estas caganeiras mais demoradas. Pois vamos fazer aqui dava um extra, jeito de ver um episódio. É? Vamos fazer extras com o que fizemos a Demi Moore. Pode ser. Pois é, ou vai tudo no episódio dos faróis? Vai tudo. Pedro, o que é que tu achas? Vai tudo. Então, o pessoal gosta de episódios grandes. Também são 45 minutos, não é nada de me grave. Eu nem sabia que havia realizadores chamados Abu Assad. Pensei que era um nome proibido. É primo do frango assado.